sempre relatando a realidade. O peso de morrer espelho, nem sabe qual brilho faz. A Diana é o Bento, Luian que eu não vejo mais. Só espero que meus irmãos se tenham descansado em paz. Isso me causou uma revolta por dentro. Quem me faz viver aproveitar os momentos. Desde moleque novo, sempre lutando com tormento. Pode seguir tua direção, eu sempre vou contra o vento. Meu CEP é a zona leste, onde cês falam que só tem boy. Desce a ladeira, só cuida dele, vou pescar alerta. Tem uns mano que toma, os mano que vende, os mano que usa e nós que é referência. Meu CEP é a zona leste, onde cês falam que só tem boy. Desce a ladeira, só cuida dele, vou pescar alerta. Tem uns mano que toma, os mano que vende, os mano que usa e nós que é referência. Então vamos pra minha nave no banco de trás. Pode ficar à vontade que quem tá é nós. Fumaça só, bela enlouquece. Falou que nunca esqueceu os menor da zona leste. Meu CEP é a zona leste, onde cês falam que só tem boy. Desce a ladeira, só cuida dele, vou pescar alerta. Tem os mano que toma, os mano que vende, os mano que usa e nós que é referência. Não vai pensando que tá bom, que aqui o clima é hostil. Um, dois, nem viu, mostra que o foguete sumiu. Um, dois, nem viu, mostra que o foguete sumiu. Os veículos estavam abandonados em uma comunidade a poucos quilômetros do local do assalto.